Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Muito boa noite, querido ouvinte da Rádio Mackenzie. Está no ar mais um Arquibancada MAC, o seu programa de esportes, sempre com os melhores debates. E hoje o programa é mais do que especial, principalmente para você, torcedor palmeirense. Faça sua festa, Palmeiras campeão, tricampeão da Copa do Brasil. E hoje aqui na bancada temos uma equipe selecionada para falar principalmente desse título do Verdão. Começamos aqui na minha esquerda, Luciano Lourenço. Boa noite, Luciano. Boa noite, Tamperini. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Gui Souza. E aí? Boa noite, Tamperini. Boa noite, produção. E boa noite, ouvinte. E aqui, João Pedro Granado também. Boa noite, João. Boa noite, Tamperini. Boa noite, ouvinte. Parabéns ao Palmeiras. Então, eu sou Gabriel Tamperini. Vamos começar a falar do Palmeiras. Solta aí, Flavião. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida. Palmeiras, ó, deixei até o hino mais tempo agora, porque merece, né? Palmeiras ontem conquistou o título da Copa do Brasil em cima do Santos, jogo sofrido. Sofrido, certeza que também morreu um torcedor ontem, porque o coração não aguentou, né, Luciano? Foi um jogo muito pegado no começo, com amplas chances do Palmeiras, principalmente nos 10 primeiros minutos. Logo no primeiro minuto teve uma oportunidade do Gabriel Jesus de fazer um gol, daí teve uma defesa maravilhosa do Vanderlei, e o Palmeiras surpreendeu positivamente, porque desde o primeiro jogo pensava-se que o Santos era amplo favorito para o título, e o Palmeiras provou que o jogo era igual para igual. E o Santos praticamente nem entrou em campo ontem, né, Gui? Então, o Santos ficou aquele negócio de assim, dava para estar jogando mais. Apesar do Palmeiras ter feito valer o seu fator casa, jogou como não jogava há muito tempo nesse ano. Concordo com o Luciano que no primeiro tempo, principalmente nos 10 minutos, só deu Palmeiras, apesar do Santos ter chutado uma bola na trave, mas foi um lance assim do acaso. O Palmeiras jogou muito bem, foi um time seguro, faltava uma atuação segura como a de ontem, porque todo mundo falou que o Palmeiras ia tomar no mínimo um gol, realmente tomou, mas aconteceu, não foi que sofreu muito e tomou o gol. Então acho que foi mérito do Palmeiras, que soube jogar melhor a final. E aquela história, né? Que não faz toma. O Santos perdeu a chance na Vila, principalmente no pênalti e no Nilson. E aí no Allianz Parque decidiu mesmo. Ainda acho que o Palmeiras merecia ganhar já no em campo. Não merecia para os pênaltis, mas acabou sendo nos pênaltis mesmo. E valeu. E agora o Palmeiras vai atrás de um novo reforço, né? De um zagueiro, um tal de Nilson, que é do Santos. Tá um zagueiro muito, muito bom. Então o Palmeiras já está pensando para a Libertadores ano que vem, hein? O Nilson salvou o Palmeiras no fim do jogo da vida. O Palmeiras mereceu realmente pelo que jogou ontem. O Santos fez ontem o que o Palmeiras fez na Vila. Os dois times, quando jogaram fora, jogaram para não tomar gols, para perder de pouco, para empatar. Mas o Palmeiras soube aproveitar melhor, porque o Palmeiras jogou melhor ontem do que o Santos na Vila. O Santos perdeu alguns gols na Vila, mas o Palmeiras jogou melhor ontem. Por mim, poderia ter sido 3-0, ter ganho. Não, o gol do Santos mesmo foi um achado. O Vanderlei jogou muito também. Ele fez uma defesa ali que eu não sei como ele conseguiu. E o gol do Santos, pra mim, também foi um achado. Por mim, como você falou, eu acho que o Palmeiras poderia ter saído com a vitória no tempo normal. Não seria nada injusto pelo que apresentaram os dois times ontem. E o Palmeiras é um time que veio desacreditado, mas que nunca dá pra ter um favorito numa final como essa, principalmente um clássico. Então, Palmeiras merecidamente campeão e vem forte pro ano que vem, contra reforçar um pouco o time aí. Uma Libertadores vai dar trabalho ao Palmeiras. Então, eu acho que um destaque positivo também foi a base do Palmeiras, né? Porque o Taylor, se eu não me engano, é lateral direito. Acho que foi o primeiro jogo dele no profissional, se eu não me engano. E parece que ele jogava há muito tempo no Palmeiras. O João Pedro, que todo mundo criticava, que não sabia marcar. No começo ele estava um pouco nervoso, jogou realmente. Mas depois encaixou a marcação. O Gabigol não conseguiu passar uma vez por ele. Matheus Salles também. O Matheus Salles pra mim foi o nome assim, do setor defensivo, vamos dizer assim. É, jogou como gente grande, realmente. Acho que o Palmeiras, assim, como um todo, jogou bem. Gabriel Jesus, quando estava jogando, jogou bem também. Teve que sair por causa da lesão no ombro. Lucas Barros fez um papel de pivô importante. E o Robinho, acho que foi a melhor atuação dele como armador do time. Acho que a gente pode falar isso. Então, o Palmeiras é aquela história, né? Ele encaixou nesse jogo, se preparou, obviamente. Mas encaixou nesse jogo, a gente viu o potencial que o time tem. E se seguir nesse caminho, ano que vem tem tudo pra disputar mais títulos. É, e o Palmeiras que jogou o melhor jogo dele no ano na hora que precisou. Porque o Palmeiras vinha um tempo aí oscilando, boas e más apresentações. Mesmo dentro de um jogo, às vezes jogava um tempo bem, ou segundo tempo mal. Mas ontem o Palmeiras jogou o tempo inteiro bem e mereceu mesmo. Porque foi o Palmeiras... encaixou o time, jogou bem quando precisou jogar. E mostrou que nesse que é um time decisivo, assim. Que é um time que pode, na decisão, mostrar a cara ali. Ô Luciano, você acha que com essas surpresas, assim, os jovens surgindo do Palmeiras, você acha que precisa contratar mais jogadores para o ano que vem? Porque o Palmeiras contratou, acho que foi 26 esse ano. Tá pensando em desfazer de alguns. Você acha que compensa trazer mais alguns jogadores ou dá para apostar nessa garotada? Assim, eu acho que... se for de acordo com o orçamento do Palmeiras, talvez esses jogadores de base podem ser, por exemplo, reservas, substitutos. Mas, por exemplo, o João Pedro eu acho que é o maior exemplo disso. É um jogador que ele tem uma certa qualidade, mas você percebe que ele fica muito nervoso em jogos que ele precisa mostrar. Ontem o João Pedro, ele só foi jogar assim... o João Pedro ele teve uma atuação melhor do que normalmente, mas... principalmente teve um lance que ele estava disputando com dois, ele conseguiu limpar a jogada, só que depois ele se atrapalhou e quase fez o Santos fazer um gol. O Matheus Salles eu acho que é um jogador que tem muito futuro no Palmeiras, principalmente porque o Palmeiras no setor de volante estava mais pecando, aquela velha história do Gabriel que faz muita falta do Palmeiras, ele conseguiu suprir isso. Mas eu acho que o Palmeiras ainda precisa fazer alguns acertos pontuais, principalmente no setor defensivo. Eu concordo com o Luciano que ainda precisa de algumas contratações. Dá pra usar a base, não só os jogadores que vieram da base, como esses 26 que foram contratados aí, dá pra ficar. Tem jogadores que dá pra utilizar. O Palmeiras tem uma boa base, mas eu fosse a diretoria do Palmeiras e ia atrás de uns reforços, assim, talvez um armador, porque o Robinho não é exatamente um armador. Talvez não, eu ia atrás do armador, um zagueiro, alguns reforços mais de lateral também. É menos reforços do que trouxe ano passado, com certeza, mas reforços de peso para posições que ainda se encontra alguma falha no Palmeiras e para montar um time forte para disputar uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro. Pegando esse gancho do você falou de reforço de peso, a patrocinadora master do Palmeiras, a Crefisa, ela diz que ela promete trazer 3 reforços de peso. Então a gente pode até pensar que seria 3 reforços de peso nos 3 setores, né? No setor defensivo, no setor do meio campo e no setor do ataque. Assim, eu acho que o ataque é o setor que o Palmeiras menos tem problema. Concordo. O Gabriel Jesus ele já se mostrou que tem um grande potencial no Palmeiras. O Lucas Barrios é um jogador que, se a gente for pegar o histórico dele, ele é um grande jogador, só que ainda não conseguiu se firmar no Palmeiras. E é decisivo. E aparece quando precisa. E o Dudu mostrou que ele valeu o quanto o Palmeiras gastou pra ficar com ele. E o que eu achei interessante ontem é que o Palmeiras usou muito lateral de novo, só que ele não apostou muito na bola alta. Se você parar pra pensar, o Palmeiras apostou muito em cruzamento rasteiro, principalmente. E tudo bem que o segundo gol foi numa bola aérea, mas se você parar pra pensar, o Palmeiras aqui era tão criticado, que só dava chutão, que só apostava em bola aérea, que teve uma parte do jogo que ficou um pouco nervoso realmente. Mas eu acho que isso é importante destacar, que mudou um pouco a equipe taticamente e tecnicamente, tanto que o primeiro gol foi uma tabelinha, uma jogada do Barros com o Robinho. Então acho que a gente viu essa mudança de comportamento e a torcida vale destacar que compreendeu isso, né? Em nenhum momento ficou nervosa, mas em nenhum momento deixou de apoiar a equipe. E eu vou perguntar pro Luciano agora, pra você, qual foi o destaque do Palmeiras no jogo de ontem? O Palmeiras teve... principal destaque mesmo, se a gente for pensar, no jogo foi o Dudu, no jogo, no tempo corrido. Mas se a gente for pensar na final, nos dois jogos, foi o Fernando Prass. Porque o Fernando Prass na Vila Belmiro, ele conseguiu segurar o Santos muito bem. O Palmeiras só tomou um gol na Vila. O São Paulo, quando jogou lá, tomou 3 gols. E o São Paulo, assim, por mais que tenha alguns problemas, é um clássico, né? E nesse último jogo aí no Allianz Parque, o Fernando Praz, ele cobrou o último pênalti, que deu o título ao Palmeiras. Ele pegou um pênalti, ele quase pegou o pênalti do Ricardo Oliveira, mas quem colocou a possibilidade do Palmeiras estar numa disputa de pênaltis foi o Dudu. O Dudu, ele teve um posicionamento muito interessante, principalmente no primeiro gol, que teve o passe do Robinho. Ele esperou o tempo da bola, porque senão ele seria impedido. Ele olhou, tanto que quando ele fez o gol, a primeira coisa que ele fez foi olhar pro Bandeirinha pra ver se ele não tava. Então o Dudu, ele se mostrou muito inteligente. Foi pra terminar, na minha opinião, o destaque no jogo, no tempo corrido, foi o Dudu, mas nas finais foi o Fernando Praz. Eu acho que o Praz não foi destaque só nas finais. Pra mim, o Palmeiras só chegou na final por causa do Praz. Acho que no segundo jogo contra o Fluminense estava 2-1, acho que aos 48, alguma coisa. O Fluminense tem uma bola do Fred que o Praz salva, leva o jogo para os pênaltis e aí o Palmeiras se classifica para a final. Se não fosse aquela bola, o Palmeiras hoje provavelmente não estaria campeão. E também o Praz, se eu não me engano, pegou um pênalti contra o Inter também nas quartas, no primeiro jogo, acho. Ou não? Acho que não. Então, mas o Praz salvou contra o Fluminense na última bola. Sim. Pegou, contra o Fluminense, pegou algum pênalti? Pegou na disputa, né? E contra o Santos, principalmente no primeiro jogo, o Praz... E o que eu achei legal do Praz foi ele chamar a responsabilidade de bater o último pênalti. É um goleiro que, por exemplo, diferente do Rogério, você não tem um histórico de bater pênalti, de decidir assim, batendo, defendendo sim. O Praz sempre foi um excelente goleiro, pega pênalti, mas batendo, acho que eu não me lembro, pelo menos eu não lembro do Praz... ter visto o Praz batendo algum pênalti na carreira dele, chamou a responsabilidade de bater o último e bateu bem, muito bem. E fez e deu o título pro Palmeiras. O Praz, ele já bateu pênalti no Vasco, mas em disputas de pênaltis também. Ele nunca foi no jogo assim, tem um pênalti no decorrer da partida e ele vai lá e bate. Mas pra ajudar nas disputas de pênalti, ele já fez isso uma vez pelo Vasco. E também já tinha essa especulação na mídia de que ele poderia bater um pênalti, porque todo mundo começou a ver os treinamentos e ele tinha um aproveitamento absurdo para um goleiro. E a gente viu ontem, né? Ele bateu muito bem o pênalti. Uma tijolada. O Vanderlei nem saiu na foto. E acho que se o Vanderlei pulasse no canto certo, ele não ia pegar o pênalti. Então, na minha opinião também, o Praz foi o homem das finais. E acho que do jogo também, porque ele pegou muito, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. Mas... o que eu pergunto agora pra você, Guilherme Souza, é o seguinte. O Luciano falou aqui, no raciocínio dele, que o Palmeiras tomou um gol apenas na Vila Belmiro, quando o São Paulo tomou 3. Mas será que esse título do Palmeiras também gira em torno do pênalti perdido pelo Gabriel, aos 5 minutos do primeiro tempo, pelo Santos, e depois daquele gol incrível que todo mundo fazia aqui na bancada de olho fechado, deitado, de sem uma perna, todo mundo fazia aquele gol, e o Nilson perdeu. Você acha que, se não fosse isso, o Palmeiras poderia ser campeão ainda? Então, eu acho difícil reverter a situação, mas seria possível, até porque o Palmeiras chegou a abrir 2-0, se o Nilson faz aquele gol, o Palmeiras teria que conseguir essa vantagem para ir para os pênaltis, e ele conseguiu, se jogasse bem, que nem jogou ontem, poderia, mas eu acho que se o Vitor Ferraz faz aquele gol no começo do jogo, que vai botar na trave, né? Aí eu já não sei se o Palmeiras teria esse poder de reação. Mas a diferença que eu acho dos dois jogos, o Santos foi melhor na Vila, claro, e o Palmeiras foi melhor no Allianz. Só que a diferença é que o Palmeiras conseguiu anular boa parte do jogo contra o Santos na Vila. O Santos não conseguia jogar, o Santos ficou mais nervoso. O Palmeiras teve uma parte que foi nervoso do jogo, realmente, como eu falei, de chutão, essas coisas, mas ele sempre teve o controle do jogo. Você não viu o Santos dominar a partida. O Palmeiras na Vila chegou a parar o Santos e ser melhor. Então aí acho que foi a diferença. Eu acho que o Santos teve chances mais, vamos dizer, claras. Só que o Palmeiras também teve boas chances para abrir o placar já com 11 segundos, por exemplo. E o Vanderlei jogou muito ontem, então acho que é um título merecido por isso. Não foi que o Palmeiras achou 2 gols, apesar do segundo gol eu ter achado que foi meio que achado mesmo. Mas o Palmeiras jogou bem, jogou para ser campeão. E para mim mereceu, porque se você pegar o número de chances, foi meio que igual mesmo. Qualquer um poderia levar essa final e para mim é merecido pro Palmeiras. A questão dos gols que o Santos perdeu na Vila, ou do Nilson, ou do pênalti que o Gabigol perdeu, eu acho que talvez não mudaria tanto na questão de conseguir buscar se o Santos ganha de 2-0. Mas eu acho que o emocional do Palmeiras viria diferente, porque psicologicamente pro jogador é diferente. Você tem que buscar uma vantagem de 1-0 e uma de 2-0. Assim como o gol no começo do jogo do Santos, a bola na trave se sai, eu acho que complicaria bastante pro Palmeiras, mas Palmeiras mesmo em desvantagem ontem conseguiu pôr a cabeça no lugar, que era uma preocupação. Principalmente o Dudu, que é um cara que tem um emocional instável, né? Que já mostrou algumas vezes que não parece que evoluiu um pouco nesse ponto. Ontem não sentiu, não brigou, não fez nenhuma besteira e conseguiu decidir. Então, o emocional do Palmeiras ontem foi um destaque bem legal, já que muita gente duvidava desse lado do Palmeiras ali. Teve jogador já brigando com o torcedor, de perder a cabeça nos momentos mais de pressão da torcida. Então ontem o Palmeiras conseguiu mostrar que consegue sim ter esse equilíbrio emocional e foi o que, pra mim, ontem definiu o jogo. O Palmeiras na Vila, muita gente fala que o Palmeiras jogou mal. No meu ver, eu acho que o fato de você conseguir segurar o Santos na Vila não é sinônimo de você jogar mal. O Palmeiras teve o quê? 2 finalizações, 3 na Vila? Mas uma delas foi um gol perdido também. Foi o lance do Barros, né? Do Jackson. Nossa, foi no começo, né? Acho que um minuto, né? Segurar o Santos na Vila é muito difícil. E o Marcelo Oliveira, por mais que ele tenha sido contestado muito, no segundo jogo, o que na minha opinião fez o diferencial, ele tem trocado a posição dos volantes. O Arouca, ele ficou bem onde o Lucas Lima faz a ligação. E o Matheus Salles fazendo a cobertura. O Marcelo Oliveira é sempre criticado porque é muito chutão, muito cruzamento, e era um time que não tinha repertório. E não tinha, de verdade. O Palmeiras até a semifinal não tinha mesmo. Só que me lembrou esse último jogo, o jogo no Allianz, me lembrou um jogo em específico que foi Palmeiras e São Paulo, o 4-0. Palmeiras, ele estava conseguiu fazer muito bem inversão de jogada, que fazia muito tempo que o Palmeiras não fazia, na época do auge do Egídio. Palmeiras está fazendo isso muito bem. Zagueiro, por mais que tenha sido ligação direta, o Palmeiras conseguia virar o jogo, conseguia tocar a bola no meio do campo, fazer triangulação. Eu não sei o que o Marcelo Oliveira falou para eles, que o Palmeiras jogou bem, porque... Eu acho que o principal erro do Santos, da parte do Santos, assim, foi ter jogado fora de casa exatamente como joga no Brasileiro. Porque acho que o Palmeiras, assim, não fez o bom Brasileiro, e na Copa do Brasil teve suas dificuldades, mas jogou bem, no geral. E ele jogou como ele joga na Copa do Brasil, como é que joga o mata-mata. O Santos jogou como se joga o mata-mata até o primeiro jogo da final. Porque ontem, pra mim, o Santos não foi Santos, realmente. Todo mundo pensava, eu acho que o Santos não consegue jogar recuado. E ontem jogou. E vale lembrar também que o Palmeiras deu um pouco de sorte, vamos botar entre aspas aí, de sorte, porque não tinha gol fora de casa, né? Porque... Se tivesse gol fora de casa, o Palmeiras teria perdido no tempo normal. E eu não sei se o Santos ia pensar mais em atacar, mas isso não é desculpa não, pra mim o Palmeiras mereceu, mas vale esse destaque aí que o Santos jogou bem em todos os jogos da Copa do Brasil, acho que ganhou todos fora de casa. Todos. E na final jogou como joga no Brasileiro, fora de casa. Então acho que esse foi o do Santos. Claro que o Palmeiras também tem seu mérito de sempre estar apertando o Santos, assim, a marcação, mas acho que o Santos, a garotada do Santos sentiu mais do que a garotada do Palmeiras. E que nem o Luciano falou, que o Palmeiras não jogou mal o primeiro jogo na Vila, eu concordo. O Palmeiras não jogou mal. O Palmeiras, ele não jogou um jogo vistoso, um jogo bonito, um jogo que é agradável de se ver. Mas ele fez como se deve jogar na Vila, porque não adianta você ir na Vila tentando ir pra cima do Santos. Porque você sabe ali que eles conhecem o campo, eles já são muito bons em contra-ataque, ainda mais lá. É uma bola que eles roubam no contra-ataque e eles fazem um gol, que foi o que aconteceu contra o São Paulo. São Paulo perdeu o primeiro jogo no Morumbi, tentou ir pra cima e em 20 minutos tomou 3 gols em 3 contra-ataques do Santos porque tentou ir pra cima. Mas eu acho que o Marcelo Oliveira fez muito bem na Vila de pôr o time não pra tentar atacar o Santos, tentar fazer o gol. Eu acho que ele fez certo em tentar tomar menos gols ou tentar empatar o jogo, porque realmente não dá pra você ir pra cima do Santos na Vila, porque senão eles vão no contra-ataque matar o jogo, ganhar o jogo, e aí ficaria muito difícil pro Palmeiras vir jogar aqui pra decidir se o Santos tivesse feito 2, 3 gols. Mas eu acho que o Palmeiras soube jogar na Vila e soube jogar mais ainda em casa, usando sua torcida, que o Santos não soube jogar fora de casa. Eu acho que esse título vai ser importante pro Marcelo, porque ele era conhecido como treinador de pontos corridos só. Que ele vacilava na hora H no mata-mata. E o Palmeiras ano que vem vai estar na Libertadores, né? É, o Marcelo Oliveira perdeu três finais de Copa do Brasil. Né? Tudo bem que duas foram com o Coritiba, que querendo ou não... Mas era um time ajeitado. Era um time bom. Né? Perdeu pro Palmeiras, inclusive. Chegou a ser... Inclusive, o Coritiba que ganhou do Palmeiras, que perdeu do Palmeiras, ali... O Palmeiras era um time muito fraco aquele ano. Inclusive foi o ano que caiu, né? E o Coritiba acho que chegou a ficar muito tempo invicto, né? Foram 26 vitórias seguidas, uma coisa assim. O Coritiba, ele bateu o recorde mundial. Nenhum outro time no mundo até hoje não venceu tantas partidas consecutivas que nem o Coritiba. Acho que... Puta, agora eu não vou lembrar. Acho que foi 27. Vou ver. 26, vou procurar aqui. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. O Marcelo Oliveira perdeu três Copas do Brasil, acho que foi ano seguido, se eu não me engano. E aí fica aquela história. Pô, será que é um treinador de mata-mata? Por mais que ele chegue na final, é um treinador de mata-mata. Então acho que o Palmeiras vai fortalecido para Libertadores, sim. Mas acho que mais fortalecido ainda é o Marcelo. Porque parece que ele tirou um peso das costas do mata-mata. Agora qual é o próximo passo? Tirar essa pedra no sapato que é Libertadores. Que ele poderia ter chegado mais longe esse ano e deu aquele mineiraço lá. Então acho que pro Palmeiras vai ser importante, pra ele também. Essa Libertadores acho que pode ser a melhor do Marcelo Oliveira. Só pra constar, foram 24 vitórias consecutivas do Coritiba. Fazendo um gancho com a questão do Marcelo Oliveira, o Marcelo é o primeiro treinador depois de 38 anos no Palmeiras que é campeão sem ser o Luxemburgo e o Felipão. Quantos anos? 38 anos. É, o 38? O Paulo Nobre... O Paulo Porque Nobre o Palmeiras ficou a década de 80 sem ganhar nenhum título. E daí ganhou na década de 90 com o Luxemburgo e com o Felipão. E depois o Felipão só foi... Daí teve 2008 com o Luxemburgo e 2012 com o Felipão. O próprio Paulo Nobre, na hora que acabou o jogo, ele deu uma declaração falando que o Palmeiras só tinha até ali dois técnicos campeões e o Marcelo Oliveira era o terceiro. É, exatamente se referindo ao Felipão e ao Luxemburgo antes, que tinham conquistado títulos. E o Palmeiras ficou realmente muito tempo sem ganhar. A Copa do Brasil em 2012 foi com o Felipão. A Libertadores foi o Felipão também? Foi. Então, foi muito tempo sem ganhar, sem ser esses dois técnicos. E o Marcelo Oliveira consegue quebrar essa escrita. E voltando agora ao jogo, em especial nas disputas de pênaltis, tem sido falado que os cobradores do Santos não eram lá essas coisas, né? Porque se a gente analisar cobrador por cobrador a lista dos dois times, o Palmeiras é muito melhor. E o Palmeiras já vem tendo mais decisões a partir dos pênaltis do que o Santos. E aí você vê quem errou o pênalti do Santos. Gustavo Henrique. Gustavo, né? Henrique. Marquinhos Gabriel. O Ricardo Oliveira se arriscou Ricardo muito. Ricardo Oliveira quase errou só. Foram só os dois. Só, só, né? Os dois. E a lista do Santos foi meio, né? Não vamos dizer ruim, mas... Digamos, foi meia... Eu acho que quem bateu também peculiar. Foi o Lucas Lima. É, o Lucas Lima fez gol. O Ricardo Oliveira fez e o Giovânio. O Giovânio fez. Foram os três do Santos que marcaram. Isso. Mas eu acho que o que faz a diferença nessa questão da cobrança dos pênaltis é a experiência. O Zé Roberto, a gente pega o pênalti do Zé Roberto, ele cobrou num ângulo. Aquela bola que se muda um centímetro, ela... Porque é o time do Santos é um time jovem. E às vezes, colocar essa molecada nessa pressão toda... às vezes ele mexe um pouco com o psicológico. Tirando o Rafael Marques, que cobrou o pênalti muito mal. De novo, né? Todos os jogadores do Palmeiras estavam muito seguros pra cobrar. Inclusive o Prass. O Jackson, por exemplo, bateu muito bem. O Jackson já tinha batido o pênalti muito contra bem o contra o Fluminense. O Cristaldo bateu entrou no final, fez gol tranquilamente também. Cristaldo, ele bateu igual o Fluminense, ele vem correndo pra bola e nem para, ele só bate nela. Bate assim. Seco e... Eu não acho que o pênalti do Rafael Marques foi tão ruim assim não, porque foi uma pancada no canto, acho que foi mas mais mérito do Vanderlei. Assim, na minha opinião, eu acho que o Rafael Marques tomou muita distância e meio que telegrafou, sabe? Eu acho que o Vanderlei ainda deu um pouquinho de sorte no pênalti do Rafael Marques, porque depois que ele pega com a mão de baixo, a mão esquerda, ela quase ainda quica e sobe, quase passa ele e bate na mão que tá descendo. Então ali quase que a bola ainda entrou depois que defendeu. Eu queria saber a opinião de você, assim, sobre a polêmica envolvendo o Ricardo Oliveira, porque... Como é que eu posso dizer? Tipo, parece que todos os jogadores sentiram isso no jogo, nos dois jogos. Se vocês acham válido essa polêmica ou não. E lembrando que, eu ia dar esse gancho agora pra gente, o Palmeiras, depois do título, depois de levantar a taça e tal, aí começaram as provocações. Teve um jogador que pegou uma máscara que tinha o rosto do Ricardo Oliveira, fazendo aquele gesto de choro que ele fez, né, contra o próprio Palmeiras na Vila Belmiro, depois de marcar o segundo gol do Santos. E também pousaram para foto com o troféu, com essa cara de choro do Ricardo Oliveira. O Kelvin pegou uma foto dele, do Ricardo, com lágrimas gigantescas, assim, mostrando para a torcida. Ou seja, eles tiraram muita onda com o Ricardo Oliveira, e não foi só com ele. Teve também alguns protestos, assim, contra alguns jornalistas. O Lucas, o lateral que não jogou, foram entrevistar ele, o pessoal da ESPN, se eu não me engano. E aí ele falou, ah, o que vocês falaram lá sobre o Vitor Hugo? Ah, é, não me esqueci não, então eu não falo com vocês, não sei o quê. O que vocês acham disso? Será que depois do título vale qualquer coisa? Vale provocar? Vale criticar? Ou tem que dar uma segurada? Não, eu acho que assim, eu acho que posso dar exemplo de outra provocação, que foi a do Walter, que ele falou que ia deitar e rolar. E aí o Flamengo acho que passou e deitaram e enrolaram no Maracanã. Sim. Eu acho que é uma zoeira válida, vamos dizer assim, né? Eu acho que a provocação é válida, mas assim, sem ser desrespeitosa, né? Acho que depende muito disso. Pelo que eu vi os jogadores falando, o Rafael Marques mesmo falou que o Ricardo Oliveira era um ídolo para ele e que hoje ele já não acha mais isso. Então eu não sei se o Ricardo Oliveira foi desrespeitoso no meio do jogo, porque não dá pra gente ver ali. O Rafael Marques citou desrespeito com os colegas de profissão, mesmo não sendo não, do Santos. Não só nesse jogo, foi em outro mas ele, jogo. No ano inteiro ele falou. Sim. Provocação era o Valdívia chutando o vácuo, o Jorge Henrique chutou o vácuo quando foi penta. Então isso é uma provocação válida. O que o Ricardo Oliveira fez eu não sei, mas os jogadores do Palmeiras sentiram e aí já não dá pra saber se foi uma provocação barata ou não, né? Se foi uma provocação legal, porque é legal a provocação em clássico, mas acho que tudo tem limite, eu realmente não sei. Provavelmente o Marcelo Oliveira, ele falou que ele não iria usar, porque teve até aquela história que fizeram um pôster antes de o Santos ser campeão, já falando que era, e o Marcelo Oliveira falou que nunca usaria isso numa pré-eleição, mas assim, o Palmeiras já tem uns exemplos disso, né? Em 93, no primeiro jogo que o Viola provocou o Palmeiras, imitando um porco, os jogadores contam que o Luxemburgo passava toda hora o vídeo dele imitando pra usar isso como incentivo. Talvez o Marcelo Oliveira possa ter utilizado dessa provocação do Ricardo Oliveira pra falar, ele provocou, a gente tem que mostrar que a gente vai ganhar no Allianz, sabe? Tanto que a gente percebe que parecia que, sabe quando tá preso, assim, daí os jogadores foram campeões, todo mundo foi zoar o Ricardo Oliveira. Tanto que tem uma foto, tá até o Paulo Nobre fazendo a cara do Ricardo Oliveira. Sim, todo mundo. No troféu, assim, fazendo... Parecia que tava entalado, eles precisavam soltar de alguma forma. E eu acho válido a atitude dos jogadores do Palmeiras, da torcida do Palmeiras, do próprio Paulo Nobre. Porque é isso aí, é famoso, fala o que quer, ouve o que não quer. O Ricardo Oliveira provocou, acabou, o Palmeiras se saiu melhor e eles estão retrucando só a provocação. Inclusive o Valdívia, né, acho que postou nas redes sociais provocando. O Valdívia saiu do Palmeiras, mas o Palmeiras não sai dele. Ele vira e mexe, tá aí aparecendo, provocando os rivais. E mesmo com a imprensa, vocês acham válido também? Que nem esse exemplo do Lucas que eu dei? Olha, assim, generalizar eu acho que é meio errado. Mas assim, nesse caso do jornal que fez o pôster do Santos, o próprio Santos também se sentiu desrespeitado, porque a culpa não foi do Santos, né? Quem postou aquilo ali foi o jornal. Então o jornal que é o culpado daquilo. Então eu acho que assim, para esse jornal específico, esse veículo, eu acho que seria válido sim, realmente ficar bravo. Mas no geral, com, por exemplo, um repórter da ESPN que não tem nada a ver, ele dá as costas, por causa disso eu acho que é meio errado. Mas ali no calor do jogo a gente pode acabar entendendo. E outra provocação barata também que eu achei muito bacana, o Romarinho, quando o Palmeiras perdeu alguma coisa assim, ele provocou o Palmeiras. Aí o Corinthians foi eliminado pelo Palmeiras no Paulista, o Marcos falou e provocou. Eu também achei muito válido isso, acho que a provocação legal é assim. Mas assim, às vezes eu acho que... Na verdade eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês não acham que tá faltando um pouco de década de 90 no Brasil atual? Que os clássicos eram muito mais, tinha muito mais provocação. A gente pega o Paulo Nunes com a máscara do porco, cabelo verde, depois foi pro Corinthians, provocou o Palmeiras. Tá faltando isso, vocês não acham? Acho. Acho que acabou ficando aquela coisa, temos que respeitar muito, temos que não pode falar nada. Às vezes controlado até pela mídia, sim, talvez, mas eu acho que perde um pouco a graça do futebol. Porque parece ali que, às vezes, mesmo um clássico, às vezes, parece que para os jogadores é só mais um jogo comum, que ele tá entrando lá em qualquer outro jogo, ele não tem mais aquela de provocação. Lógico, briga não, briga a gente não quer ver nunca, mas provocar assim, brincar, tirar sarro quando ganha, ouvir quando perde, isso é legal, tanto da parte dos torcedores quanto da parte dos jogadores. E da parte dos jogadores isso tá faltando um pouco. Eu acho que duas coisas assim são importantes para isso ter acontecido. A primeira é que tudo que você faz, pelo menos no campo, você toma amarelo. Você tira a camisa, amarelo. Você abraça a torcida, é amarelo. Se você desrespeitar, vai ser amarelo. O Dudu comemorou com a torcida ontem, acho que no segundo gol, né? É. Pegou o cartão? Não. Eu acho que a segunda coisa, eu não sei se influencia ou não, mas eu acho que influencia, é que hoje em dia tá muita negociação no futebol. Então, se você fica provocando muito um time, você pode acabar nele depois com aqueles mesmos caras, né? Aí pode ficar um clima ruim. Então, eles pensam, pô, eu não sei se eu vou ficar nesse clube aqui ano que vem. Aí eu provoco esse clube aqui, de repente eu tô sem time e eles querem me contratar. Eu chego lá, a torcida não gosta de mim, essas coisas. Então, eu acho que pode acabar influenciando, sim, essa mudança total de elenco que tem no futebol brasileiro. É, tem um caso parecido com o Pato, né? Que o Pato, quando ele jogava no Corinthians, eliminou o São Paulo num Paulista nos pênaltis e provocou um pouco. Depois ele foi pro São Paulo, a torcida ficou meio com o pé atrás. Mas no fim ele acabou se dando bem no São Paulo, mas quando ele chegou ficou assim, ah, mas o Pato que falou aquilo lá atrás. Então tem isso também, porque antes tinha muito jogador que, até hoje tem de vez em quando, mas o jogador que jogava naquele clube era só naquele clube. Ou, tipo, não jogaria em rival, ou jogaria num time de outro país, mas não em outro do mesmo país. Mas o Guerreiro, por exemplo, outro cara que falou, ah, só, no Brasil só jogaria no Corinthians, o Corinthians é o melhor, acabou indo parar no Flamengo. Então, isso acaba também dificultando um pouco para os caras salarem mesmo. Também tem, além disso tudo que vocês falaram, eu acho que também pesa o fato que a gente vive hoje das torcidas organizadas. Acho que quanto mais a mídia mostrava esses atos de provocação, dos jogadores tirando sarro, mais a torcida ficava brava e aí mais violência tinha. Tanto é que na década de 90 foi a década que mais violência a gente teve em estádio. É, pega aquela do Palmeiras e São Paulo, da Copa São Paulo de 93, se eu não me engano. Pacaembu, né? É, aquilo foi Palmeiras e Corinthians absurdo. No campo mesmo. Então, e aí aquela época tinha muito isso. E aí, depois que o futebol foi se moldando, foi ficando mais, assim, aquele estilo fair play, eu acho que os jogadores passaram mais a se respeitar. Mas eu também sinto falta dessa provocação, acho que um pouquinho, assim, é até legal, só que não pode extrapolar. Porque é aquela, né, uma hora você provoca, você gosta, mas quando você é provocado, ninguém gosta. Então aí cada um tem o seu limite. É, e eu, um destaque que eu gostaria de colocar aqui na bancada é, assim, a diretoria do Palmeiras e a diretoria da W Torre, quando esgotaram os ingressos da final, eles falaram, quem não conseguiu ingresso, por favor, fique em suas casas, não vá para as ruas, não fique no entorno. E isso, a gente pôde perceber que foi uma atitude até um pouco, assim, elitista, né? Ou seja, pouco? Você não tem, bastante, né? Você não tem dinheiro para comprar ingresso, não conseguiu ficar na sua casa. Você não é sócio, você não tem direito de comemorar. E assim, foi memorável. Eu acho que assim, a atmosfera do Allianz, ela foi muito mais de fora do que de dentro. Tinha muita gente do lado de fora. E assim, isso mostra que a torcida do Palmeiras é muito mais do que quem tá lá. É quem é o povo mesmo, quem vai na rua. Muita gente nem conseguiu assistir TV, mas comemorou o gol. Então, eu acho que também, nessa questão de futebol moderno, se a gente for pegar nessa linha, também tá faltando respeito com o próprio torcedor. Porque... Sem dúvida nenhuma. O torcedor atual, ele só serve se ele se enquadrar num estereótipo de torcedor e de plateia de teatro, por exemplo. O torcedor que ele é um pouco mais explosivo, um pouco mais... que tem uma origem mais humilde na questão financeira, ele não se enquadra, ou seja, ele tem que ficar fora, tem que ficar na casa dele. É tratado como troglodita, aquele se cara, estádio. Aquele cara que tem que pegar metrô, tem que pegar ônibus, que aí o jogo acaba à meia-noite, fecha tudo. Impossível. E aí o cara, como ele fica? Ninguém liga pra essas pessoas. Só liga porque, vou pro estádio de carro, vou pro estádio de táxi. Parar no estacionamento do ar. Não, por isso que é um bom ponto que você colocou. A gente tá perdendo um pouco esse espírito de futebol que a gente tinha antes. Porque antes, você via assim, Maracanã, vou chutar o maior estádio assim, Maracanã lotado, tinha aquele povo descalço, sem camisa, torcendo pra caramba. É aquele cara que é o torcedor brasileiro mesmo, sabe? É o cara humilde. cara que vai lá pra... Porque a maioria da população é aquele cara. O Brasil é assim, o Brasil não é país de rico. A gente não pode ter essa ilusão. Então tem que se enquadrar no que é justo e no que é certo. Que é isso aí. É ver também o lado humilde. E hoje você vai no estádio, tá lá a família e pede pra você sentar porque ele não consegue assistir o jogo. E aí você vai pegar um... Essa elitização é às vezes até, tipo, que nem alguns estádios têm áreas separadas, geral, que não é mais geral, mas eles ainda chamam de geral, arquibancada. Mas, por exemplo, as cadeiras numeradas, você senta lá... Você não pode levantar pra comemorar que tá alguém atrás que, senta aí que a gente quer ver o jogo. Aí, como você vai torcer assim? Você vai comprar uma pipoca, a pipoca custa R$6. Você vai comprar um cachorro-quente custa R$10 e é do tamanho do meu mindinho, a salsicha. Aí fica difícil. É, mas um exemplo disso também foi a Copa do Mundo, né? Que a gente o maior exemplo disso foi isso. A Copa, a gente trouxe pro Brasil depois de 64 anos. Você não viu o povão na Copa do Mundo. Então é realmente algo para se pensar. E outra coisa, né? Na final você disse que tinha gente que foi lá a primeira vez porque tinha dinheiro. Sim. Eu tenho um exemplo disso que você acabou de falar. Eu vou falar um exemplo que aconteceu comigo mesmo na época da Copa. Eu fui no jogo Brasil e Sérvia, no amistoso, um jogo antes da... O Gui também foi. Mas a gente foi em setor separado, tá, né? Setor. Sim. Mas no, onde eu tava? Eu tava na... O jogo foi no Morumbi, né? Eu fui na arquibancada, na minha frente tinha duas mulheres conversando. Aí dava pra ouvir elas falando, eu comprei o jogo lá Brasil e Camarões. Mas sei lá, nem sei quem joga, eu só comprei por comprar mesmo. Só acho que eu vou vender. Tipo, a pessoa se dá o trabalho de comprar, perde o tempo dela, gasta um dinheirão. Porque, convenhamos, o ingresso da Copa é de muito difícil você conseguir e se você consegue não é nada barato. E aí tem agora essa nova cultura que a gente tem, infelizmente, no futebol, é que o futebol é só pra elite. Então é ficar só esses modinhas, entre aspas. Exatamente. Que acabam, né? Não vou falar estragando, porque todo mundo tem o direito de torcer. Mas ninguém tem o direito de excluir o outro. Então é um bom ponto que a gente... A gente não tá criticando quem tem dinheiro. Exatamente. A gente tá criticando que o povão não consegue mais entrar. Sim, é isso. Exato. A gente não tá criticando quem tem condições de comprar um ingresso. A gente tá criticando quem organiza essas condições. E quem, por exemplo, o Maracanã. O Maracanã, tanto que teve alguns jogos até do Flamengo que eles colocaram os descontos, mas o Maracanã antes lotava. Agora você pega o Maracanã e só quando tem clássico... E o Maracanã era maior, hein? Era maior. Agora só quando tem clássico, às vezes lota, mas assim... Bom, um estádio que cabe o quê? 60? Agora mais. Cabe o quê? Maracanã, 72 mil. Ah, não é 80. Eu acho que é 80. Mas 72 será? Eu acho que é 80. Enfim, 72 mil. Você pega um jogo de um Flamengo, de um Vasco, que vai lá 12 mil pessoas. É um absurdo isso. E antes era 120 fácil. E ficava o pessoal do lado de fora ainda. É isso que acho que a gente tem que... Não digo resgatar, mas precisa aperfeiçoar, né? Porque os tempos mudaram, mas a gente ainda quer um pouco dessa raiz que tão, infelizmente, tá tentando acabar. Esse exemplo que você deu da W Torre é exatamente isso. A gente tem que pegar de volta esse espírito de futebol que tinha no Brasil antes. Bom, olha como a gente viajou. Tava falando do Palmeiras e aí já um assunto político bem legal isso. Vamos continuar assim. Mas agora eu vou até trocar o assunto de time. A gente não vai tocar o hino, porque além de não ter tempo, o Palmeiras foi campeão, então a gente só fala dos outros times, deixa o torcedor do Palmeiras só escutar o hino do time dele, porque ele merece. Merece. Vamos falar agora do time do São Paulo. O São Paulo que teve uma notícia hoje, o Ganso deu entrevista coletiva e várias perguntas dos jornalistas, e uma delas chamou a atenção, é que perguntaram para o Ganso se ele vai... ou se ele fica no São Paulo. Ele disse que não depende dele. Depende do presidente receber as ofertas, e aí ele decide se o Ganso é ou não negociável. Quando o jogador fala isso, já não fica meio, né? Você não sente muita firmeza. Mas, segundo o Ganso, ele tá focado no São Paulo, principalmente no jogo de agora, no domingo, no Serra Dourada, que vale a Libertadores pro time do São Paulo, e ele disse que vai cumprir o contrato dele, mas se... o presidente quiser que ele saia, ele vai fazer o quê, né? Vai acatar as ordens. Pra você, João Pedro Granado, São Paulo, fica com Ganso, seria uma boa escolha, será que vende? O que você acha? Pra mim, o São Paulo tem que ficar com o Ganso, porque o São Paulo, não tanto pelo que o Ganso vem jogando, mas o São Paulo já vai perder três grandes nomes pra 2016, que é o Pato, Luiz Fabiano, Rogério Ceni. E o Ganso é, junto com esses três, e o Michel Bastos, a principal referência técnica do São Paulo, referência não só técnica, mas também de liderança que o São Paulo tem, pode ser importante pro ano que vem. E eu não venderia o Ganso, até porque eu acho que ele não é aquele Ganso do Santos, nunca vai ser, mas não vem jogando mal, principalmente nesse fim de temporada, ele achou uma regularidade que fazia tempo que ele não achava, vem fazendo boas atuações e melhorou bastante com a camisa do São Paulo. É, o presidente do Santos, o Modesto Roma, ele disse que o Ganso está nos planos do Santos para o ano que vem, mas eu queria entender com que dinheiro que o Santos tem para comprar o Ganso. Porque... E agora que não está na Libertadores, né? Mas não vai vender o Lucas Lima, será que... Será que vai vender o Lucas Lima? Mas agora, que nem agora o Tampelini falou, realmente, será que vale a pena para o Ganso desembolsar... Para o Santos desembolsar uma quantia de dinheiro que não seria baixa? Seria, acho que o São Paulo já falou que não aceitaria menos que 15 milhões. Pro Ganso, sendo que não vai jogar uma Libertadores, vai jogar só um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil. Eu acho que, não, sinceramente, para mim, pro Santos não vale a pena. Talvez para um Palmeiras, por exemplo, não que tem, mas que precisa de um armador, algum time que vá disputar uma Libertadores. Mas eu acho que pro Santos não vale a pena gastar o tanto de dinheiro que vai gastar pro Ganso jogar o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Vocês acham que o São Paulo, porque assim, esse ano a gente viu o Palmeiras usando bastante a base, o Corinthians chegou a usar a base também, não sei se que nem o Palmeiras, o Santos é tradicional. Vocês acham que o São Paulo ano que vem vai ter que usar a base, e se ele tem base pra isso? Precisa, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil então, Sub-20 e do Paulista Sub-17, se eu não me engano. Então o São Paulo tem bons nomes na base que dá, talvez não pra serem titulares, mas pra usar de elenco, acho que tem um bom time na base. Mas o problema do São Paulo é que, em função da crise financeira que o São Paulo vem passando, as grandes revelações da base eles vendem. E eles não aproveitam. O Lucas Piazon é exemplo disso. O próprio Bosquilha, que saiu O Bosquilha joga muito, ele saiu muito saiu cedo. No começo do ano. O Rodrigo Caio só não foi, porque ele teve aquele problema lá no departamento médico lá do Atlético de Madrid. O São Paulo ele precisa utilizar da base. Eu acho que, inclusive, é uma saída muito boa para o São Paulo nesse momento conturbado que ele vem passando de não ter um patrocínio master, de não arrecadar muito no estádio. Eu acho que é uma saída muito interessante. Ainda mais você contando que o São Paulo vai ter dificuldade para contratar ano que vem. Falam tanto também que o time não dá raça, essas coisas, né? Quem tá chegando agora vai querer mostrar o serviço. Sim. E geralmente, às vezes também vem jogadores que são identificados com o clube, que jogam na base daquele clube porque desde pequenos torceram e poderiam ter escolhido outros clubes para jogar na base, mas escolheram o São Paulo, por exemplo, aqui no caso que a gente está falando. Mas eu acho que o São Paulo tem sim que apostar na base, não pode abrir mão de contratação, tem que contratar alguns jogadores, sim, mesmo com pouco dinheiro, tentar trocas, tentar alguma contratação assim, de jogador de contrato, que não tem custo. Mas a base acho que seria importante também para complementar o elenco do São Paulo para o ano que vem. Eu acho que poderia apostar muito times como Goiás, Chapecoense e tal. Que foi o jogador que mais deu certo em São Paulo esse ano veio do Goiás, que é o Thiago Mendes. E agora queria trazer aquele Fred também, né, do Goiás. O Goiás é uma grande indústria para o São Paulo. Vários jogadores que vieram do Goiás... A maioria deles fizeram sucesso no São Paulo. Danilo, acho que o Josué. Douglas. Danilo, Josué, Fabão. Rafael Toloi. O Grafite, Douglas. O André Dias, Thiago Mendes, vários jogadores. O Fernandão, vários que vieram do Goiás. E o Goiás, que é o adversário do São Paulo. Amanhã a gente vai falar muito mais desse jogo amanhã. Só que é um jogo pro São Paulino ficar de olho. Só que a gente tem outra notícia aqui, é que o Rogério Ceni, ele já tá voltando aos treinos, voltando aos poucos, ele ainda tem esperança de jogar, ele vai viajar para a Goiânia para pelo menos ficar com o grupo lá, fazer uma pré-eleção antes do jogo, que nem ele fez contra o Figueirense, mas a maior preocupação dele é não atrapalhar a equipe, vai que ele tá só, 50% preparado e aí ele toma um gol. E ele não quer prejudicar a equipe que tá disputando uma vaga pra Libertadores. Será que ele joga, Luciano? Se a gente for pensar que é o último jogo dele com a camisa de São Paulo... Profissionalmente? Profissionalmente, Se eu fosse Rogério Ceni, eu jogaria. Mas se a gente for pensar na situação do São Paulo, que é um jogo de, entre aspas, vida ou morte, se ele não tiver bem, o certo é entrar o Denis ou... Denis. Falando do Goiás, vai lembrar que o São Paulo não ganha do Goiás lá no Serra Dourada desde 2006. E o São Paulo levou uma goleada de 3-0 aqui no Morumbi pro Goiás. Aliás, vai lembrar que acho que em 2009 São Paulo podia assumir a liderança, ou disparar na liderança, não sei. E aí contra o Goiás, ele perdeu de 4-2 e acho que tava ganhando de 1-0. Era... Nossa, esse foi 2009, né? 2009. Que São Paulo podia... O São Paulo tinha três Flamengo. Jogos. É que esse campeonato foi, né, meio... São Paulo foi meio estranho esse campeonato, sabe? Isso é que eu tô fazendo gestos aqui pra não revelar. Foi meio estranho você, meu ouvinte. O torcedor palmeirense que eu diga. Teve time aí que fez corpo mole aquele ano. Não, e teve time também... São Paulo. Que perdeu três jogadores pro STJD por expulsão. Três jogadores por três jogos, que eram os três últimos jogos. Era, ó... Acho que eu lembro quem era. Hugo? Não. Era o Dagoberto, o Borges e o Jean. Eram três titulares. E foi tudo contra o Goiás, eu acho. Não atuaram... Não jogaram contra o Goiás. Nem contra o Botafogo. E São Paulo precisava ganhar dois dos três jogos pra ser campeão ele sem depender de ninguém. Ele perdeu dois. Foi 4-2 pro Goiás e 3-1 pro Botafogo. Mas foi um campeonato 3-2 meio estranho, pro Botafogo. Né? Porque o Flamengo foi campeão, né? Nossa, que engraçado. E eu lembro até hoje que o Wagner Love... Né? O Wagner Love tava no Palmeiras, aí ele foi ser julgado no STJD. Nossa, eu lembro até hoje disso. Aí o cara lá do STJD ia ler a sentença dele, aí olhou pra ele e falou, antes de falar aqui, eu queria colocar a minha vontade, tipo, você podia jogar no Flamengo, né? Isso é um pênalti, né? Nossa, teve o jogo Palmeiras e Fluminense, que o Palmeiras foi garfado também. Esse campeonato aí, meu... Foi estranho. A gente tá falando que foi estranho, não tá falando nada. Foi tão estranho que até o Inter foi quase campeão como brasileiro. Mas aí voltou ao normal e perdeu. Ganha desde 79, né, coitado? 71. E é favorito, acho que todos os anos de lá pra cá. É verdade. O Inter vem forte, hein? Nossa, aí vai lá. Mas ano que vem o Inter é favorito de novo. Com certeza. O Grêmio também, sempre indo. Acho que é, né? São Paulo, a gente vai falar... porque do Corinthians tem muita coisa pra falar, né, gente? Ah, o Corinthians é campeão brasileiro. Acho que a gente tá falando isso faz 3 meses, acho. Notícias que saíram aqui do Corinthians, principalmente pela vontade do Luca de ficar, porque ele tá de empréstimo, né? Tá emprestado ao Corinthians até o final desse ano, veio do Criciúma. Ele ainda espera um acordo entre Criciúma e Corinthians pra ele continuar na equipe do Parque São Jorge. E outra coisa também é o Jadson, ele foi liberado, já está de férias, nem vai pegar o Avaí na última rodada. O Corinthians que, se ganhar, bate o recorde do Cruzeiro, de 2003. Então, ele está suspenso também, né, Flavião? E aí já liberaram ele, pode ir, Jadson. Mas eu acho que ele não ia jogar mesmo assim, porque o time vai ser misto. E para vocês iriam com força máxima para tentar bater esse recorde ou... É campeão e vamos aí, gente. Eu iria só jogador da base nesse jogo aí. Usar de teste, de experiência. E o Avaí que precisa ganhar, tipo, meu... Se o Avaí ganhar, o Figueirense e o Vasco caem, praticamente. Praticamente. E o Avaí, ele pode, além de se salvar, ele pode rebaixar... Figueirense. Um rival. O Joinville já caiu, então já é outro rival dele. Certeza que vai ter história de mala branca, mala preta. Sempre tem. Eu ouvi falar do Santos. Que o Santos teria entregue pro Vasco, porque... Falaram isso do Palmeiras também. Assim, que o Santos entregou pro Vasco, achando que ia ganhar a Copa, tinha certeza que ia ganhar a Copa do Brasil. Mas isso aí eu acho que é conspiração. E aí aceitou um dinheiro pra pôr o time em reserva pro Vasco conseguir... Illuminati. E vamos ser sinceros, o Fluminense, mesmo que jogue bem contra o Figueirense, que é fora de casa, jogo dificílimo, bem... E perca de 1-0 com um gol super chorado. O Fluminense vai entregar. Amanhã a gente vai falar mais disso. Se o Figueirense empatar... O Fluminense empatar... Nossa, é roubado. Roubado. Imagina se perder. Você enfrentar o Figueirense em Florianópolis e o Fluminense já não tá mais nem aí pro campeonato? E você querer... Gente, por favor, né? Acho que nem... Se tivesse brigando, se tivesse um time melhor... O Figueirense lá no Orlando Scarpelli é muito difícil. Eu acho que o Vasco é um time cascudo. Eu acho que o Vasco nem tem que se preocupar com isso, porque pra mim empata com o Coritiba. Eu acho difícil o Vasco ganhar. O Vasco vai ganhar do Coritiba. Se for ganhar, vai ser 2-1. Mas amanhã a gente vai falar muito mais sobre isso, porque amanhã é aquele pré-jogo que a gente gosta muito. Vamos falar rapidamente do mercado da bola, porque, ó, hoje teve time brasileiro com novo técnico. Diego Aguirre acerta com o Atlético Mineiro. O presidente, como ele chama o presidente? Tem um nome bem difícil. Daniel Nepomuceno, o presidente do Atlético Mineiro. Aqui é a Tampenini. Daniel Nepomuceno. Rapaz. Se fosse o Calil, dava pra duvidar. Afinal, o Anelka é do Galo. É, o Anelka até hoje tô esperando. Não, mas o Anelka vai ano que vem pro Galo. Vai. É que ele foi um contrato assinado. É que o presidente, ele errou o ano da postagem. E o Daniel, ele colocou no Twitter dele que o Aguirre já está certo com o Galo e que ele chega na tarde de hoje, né? Acho que quando você ouvir o nosso programa, o Aguirre já vai estar lá. Ele vai chegar em Belo Horizonte, já vai conhecer o grupo e provavelmente vai ser apresentado amanhã. Aguirre, que vem no lugar de Levir Coupe. Para você, Luciano, boa contratação do Atlético? Eu acho muito boa a contratação, até pelo estilo de jogo do Atlético Mineiro. Não sei porque, eu acho que o Lucas Prato com o Aguirre, eu acho que vai dar muito certo. Eu acho que são jogadores que têm um estilo de jogo assim, parecido. Tem o Dátolo também, né? O Dátolo. E a marcação do Galo é muito boa. E o Aguirre gosta de jogar nessa marcação sob pressão, esse jogo mais pegado. Eu acho que foi uma... Assim, eu não demitiria o Levir Coupe. Eu acho que o Levir saiu meio por vontade própria. Eu acho que ele falou, fiz minha parte aqui, vou sair agora. Particularmente, eu gosto muito do Levir Coupe. Eu também. Mas eu acho uma muito boa contratação. E até porque o Aguirre não é treinador que pede muito de salário. Sim, e eu acho até que o Aguirre, eu gosto também da contratação dele pelo Atlético. Ele chegou a ser especulado no São Paulo também. E pediu 400 mil pro São Paulo, só que o São Paulo não tinha dinheiro. E não é muito pro salário do técnico. Exatamente. O técnico, o Cuca, por exemplo, tá pedindo 1 milhão, acho. O São Paulo, ele pediu... quanto que é? 20 milhões de reais, só que pra comissão inteira. Então. É 5 milhões de dólares. É muita grana. Mas eu acho o Aguirre, sim, muito bom. Não teria mandado ele embora do Inter, então acho que o Atlético acerta na contratação. Sim, mas não dá pra esperar logo no começo. Tem que dar um tempo pro técnico, mesmo ele pegando tempo no Brasil? Pré-temporada, mas é essa questão. Ele tem que mudar a mentalidade. Entendeu? É isso aí. E por falar em São Paulo, hoje tivemos um debate entre os candidatos à presidência do Flamengo. E aí aquela história toda, né? Ah, é verdade isso, é verdade aquilo. Dizem que a Chapa Verde só citou o nome do Sampaoli para ganhar mais atenção, né, digamos assim. O Sampaoli falou isso. O próprio Sampaoli falou. Falou que não tem chance, né? A Chapa Verde falou, não, ele falou com a gente, gostou do projeto, do time que a gente quer montar. Famoso projeto, só falta dinheiro. E, além disso, o Flamengo já tá se mexendo aí nos bastidores. Aproximou agora a contratação do Chiquinho, lateral esquerdo, que está encostado no Santos, e já está apalavrado com mais 3 jogadores, dentre eles o Juan, o zagueiro do Inter, que jogou no Flamengo, inclusive, o Rodinei, da Ponte Preta, lateral direito, e o William Arão, do Botafogo, que está nesse imbróglio no Botafogo de toma dinheiro aqui, não, devolve o dinheiro de lá, e aí eles estão nessa briga judicial. O Flamengo está só esperando. E também outra coisa do mercado é que o Internacional está de olho no Damião, de novo. O Damião que rescindiu com o Santos, mas está com uma briga ali na justiça. Só que o Inter está lá, será que vem, será que não vem? Damião que costuma pedir bastante, né? Não costuma justificar muito o que ele pede, né? Sim, e o Mano Menezes, né? Damião, Cruzeiro, Mano Menezes, não vai continuar no comando do Cruzeiro, vai para a China, o time, ex-time do técnico Cuca, que agora está livre, boatos que ele pode vir aqui para o Brasil, o São Paulo está sem técnico, o Flamengo está sem técnico, quem mais está sem técnico? Eu acho que o Cuca pra... Só, né? Cruzeiro, né? Eu acho que o Cuca, pela situação financeira dos clubes brasileiros, ele é inviável hoje. Ele pede muito dinheiro pro... Se ele vier pro Brasil, ele vai ter que... Se ele vier pro Brasil, ele vai pro Flamengo, que promete e não paga, entendeu? E talvez seja o Muricy já acertado com o Flamengo, né? É, então... O Muricy, inclusive, falou que ele já tá acertado com algum time. E ele só vai anunciar na semana que vem. Bom, temos... Acho que até dia 15 de dezembro a gente tem tempo pra falar sobre isso, especulações do mercado, principalmente quando o campeonato acabar, porque aí... Praticamente é só isso que tem na mídia brasileira. Vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí porque já já tem NBA. A gente já volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Just go ahead now. deu aí, deu arredondo, o deu aqui. E estamos de volta agora para falar rapidinho da NBA. E ontem, para variar, né, o Golden State Warriors ganhou do Charlotte Hornets, 116-99. E agora, pasmem, porque ontem teve título da Copa do Brasil? Teve, mas teve coisa muito mais importante. Sabe o que, Gui? Los Angeles Lakers ganhou uma partida. Chama a NASA pra investigar, que tem alguma coisa errada aí. Rumo ao título, é isso mesmo? 108-104 em cima do Washington Wizards, que ganhou do Cleveland Cavaliers fora de casa anteontem. Então, ó, o respeito tá voltando. Rumo ao título. Rumo ao título, rumo aos playoffs. Kobe Bryant fez 31 pontos. Vai Black Mamba. Lakers na pegada do... Parabéns para o seu Lakers também. E o nosso Lakers. E o Philadelphia 76ers, que ganhou do Lakers, perdeu para os Knicks 99-87. E um outro jogo muito interessante de ontem foi Rockets e Pelicans, 108-101 para o Rockets, jogando em Houston. E hoje temos 6 jogos. O Oklahoma City Thunder enfrenta o Miami Heat. O Denver Nuggets pega o Toronto, Orlando Magics contra Utah Jazz, San Antonio Spurs contra Memphis Grizzlies, acho que vai ser o jogo da TV, Indiana Pacers contra o Portland e Boston Celtics contra Sacramento Kings. Sacramento Kings. Fica o nosso olho para esse jogo do San Antonio Spurs contra o Memphis Grizzlies. Vai ser um jogo bem interessante. Se o San Antonio ganha, Gui? Ganha por mais de 10 de diferença nos pontos. É lá em Memphis. Vai ser 105-92. Demorou então. Vou cobrar você amanhã. E a gente vai terminando aqui o nosso Arquibancada Mac com essa rapidinha da NBA. E o programa especial Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Parabéns ao torcedor palmeirense e também aos jogadores da equipe do Palmeiras. Então é isso, muito obrigado aqui aos meus amigos de bancada, Luciano Lourenço, boa noite pra você. Boa noite, Tampelini, boa noite, ouvinte, boa noite, Flavião, e eu queria mandar um abraço especial pra torcida alviverde, que ela merece. Guilherme Souza, muito boa noite, obrigado. Boa noite, Tampelini, boa noite, pessoal da bancada, boa noite, caro ouvinte, e parabéns à torcida do Palmeiras, que o Luciano zicou tanto aqui, mas mereceu o título. E João Pedro Granado aqui do meu lado, boa noite, João, até mais. Boa noite, Tampelini, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. Parabéns à nação alviverde e até a próxima. É isso. Sempre agradecendo também nossos trabalhos técnicos e sonoplastia de Flávio Rangel e Doni Paruti. Flávio, tá triste hoje, mas acontece, né, Flavião? Então, fica aqui os nossos parabéns para os palmeirenses e também para os santistas, porque chegar até a final da Copa do Brasil não é nada fácil. Boa noite a todos, até amanhã e a gente se ouve. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental.